1-0. Saída Momo, transição Gebit com curva esquerda. Após Upper Whisky 5-0, Mossoró, Upper Whisky 3-3. O controle em 1.9.35, o transponder em 5-0-7-0 para o Web 6721. Correto, 6721 da Web, chame pronto no portão 4. Chamará no portão 4 quando pronto para puxa e acionamento, 6721. O voo no 806, o bandeirante está cruzando agora através do seu portão, está autorizado puxar e acionar e chame táxi. Autorizado, repassar o táxi, 6761. Com o Xenia 6351, aguarde vetoração. Pode ser. 35491, acione identificação via chegada BONF, desça para nível de voo 060. Identificou BONF 060, 5491. São 3193, a linha decola, vento 190 graus, 149. Autorizado a linha decolar, o 3193. Através do parque de Pitaçu, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, desse ao meio. Para ingresso no circuito de tráfego, 118 também, é grato. Tá livre já cruzar a pista no Sérgio até Abaeté, tenha uma boa tarde, bom almoço. Tá livre até Abaeté, o Mike Contrajoso, obrigado, boa tarde. Será 17 ou direto para o pátio da Bata? Direto para o pátio da Bata, Romel. Autorizado cruzamento da sinal da 1-0, vento 1-90 graus, 1-49, repartindo no solo, Mike Juliette Romeu. Da presente, está autorizado o cruzamento, reportará no solo da Bata, Mike Juliette Romeu. O Xanair 6315, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 260, limite é o que demais que 120 de cima. Tá proa 260, limitado pela 120 de cima. O Xanair 6315. O 01 desça para 2000 pés, ajuste 1-0-3. A 2000 pés, eu limpo 01. 6315, desça para 3000 pés, ajuste 1-0-3, redução para 2009. 3000-0-3, reduzindo 6315. Ô Salvador, só confirme para o Xanair 6315, nós vamos seguir o tráfego. Qual é a indicada do tráfego à nossa frente aqui? O Xenia 6315 irá seguir o Electra com velocidade de 2-1-0 de grau. Lima Bravo Alfa, linha decola, vento 1-90 graus, 149. Solo, boa noite, 06 para o táxi, 88 a bordo, 2-0-25, da linha, alterna gente, o 1806 está autorizado, táxi, via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 118.6, o ajuste padrão, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, autorizado táxi, ponto 0902-26-8-10-3, boa noite, obrigado. Decolagem, submantém nível de voo 380, sai da Delta. Tem motivo possível voar para a da Delta presente, o 3193? Autorizado para a da Delta, 3193. Ok, muito obrigado. Direto da Delta, 3193. Controle, boa tarde, Delta 3660. Delta 3660, aguarde. Oceané 6315, curva esquerda pro 190, permanece o limite, o curso do localizador. Esquerda 190, limitado pelo curso do localizador, né? 315. Posição Uno, tá uma milha de Duna. Confira se tá ali VLS. VLS, rapaz estabilizado, olha pro 01. Boa cara, 01. Romeu Lima Lima, confirma espaço de pouso. Manda o pouso Lima Lima, 17-10. 17-10, controle ciente. Confirma só a entrega passada para o Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa, decolou 25, controle 1, 19, decimal 35. Bravo Alfa. 2806.00, pronto. 1806, linha decola, vento 190 graus, no meio nós. A linha decola, pista no 0, 1806. É 6315 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 130, desça para 2.000 pés, ajuste, desça para 2.500 pés, ajuste 1.03, rapaz estabilizado. Esquerda 130, desce 2.500, ajuste 1.03, 6315. Salvador, TAN 3660, está mantendo 1.510. TAN 3660, sem identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 070. Olimpo 01, chame Torre 1, 18, decimal 6. Torre 18601. Controle Salvador, boa tarde, está passando o GDS para 10, paciente, informação ótima. Alô, Salvador, boa tarde, Algona 600. Estreia 6320, aguarde. Juliette Bravo Delta, contato radar, 67 milhas, Nordeste Salvador, mano. Vou ir na proa de Bonf para iniciar a chegada Bonf e reporte para a descida. Na proa de Bonf para a chegada Bonf, Juliette Bravo Delta, reportará para a descida. Oceaner 6320, aciona identificação, via chegada mar e desce para nível de voo 080. Via chegada 080, 6320. Sinal 35, acione 5113. Autorizado na sala 370. Viagem Zulu 1-0, decola da aula 0, curva esquerda, perfil da Fuca, transição de SPA, 1935 ao controle, 5113 no transponder, 1-0-0. Correto, gol no 600 e chame pronto para pushback e acionamento. Vai chamar. 491, chame controle, centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Desculpe, senhora, 5491, já estamos com Salvador, estamos com o seu controle aí, passando 060. Mantenha 060, corre para a subida. Então, confia. 5491, agora para a descida. Tendo 060, passou Bonf, pro de pelo, para continuar na descida. Tripe 5491, aguarde para a descida. Pro de pelo agora, matando 6.000. Ciente. Gol na 754, chame Recife 126.85, alterna 25.45. 2.800, 2.545, obrigado. Tripe 5491, detração para sequenciamento, curva à direita, pro a 250, limite ao PDMIC 1205. Ciente, 250, limite ao QDMIC, 210. 120 de Simbra. 120 de Simbra, Trip 5491. Azul 4076, desça para 2.000 pés, ajuste 1.03, autorizado ILS XA, pista 1.0, reporte estabilizado. Mato ILS 2.003. Controle Salvador, gol no 806. Gol no 806, com contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 190, saída Puca, transição Aracaju. Pucaracaju, 190, com 806. TAN 3660, desça para 3.000 pés, ajuste 1.03, livre da restrição de altitude. Desça para 3.000 pés, ajuste 1.03, está livre das restrições em TAP. Ciente. posição 3660. Tem 491, desça para 4 mil pés, ajuste na 013. 4 mil pés, 5491. 6315, pode chamar a torre, tá fui aliás passando o externo, senhorita. Chame torre, 198, desça 6. 286. Controle 3193. TAM 3193, chame Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288-3325, TAM 3193, boa. Salvador, Juliette, Delta, uma ponta de descida. Juliette, Bravo, Delta, desça para 4 mil pés na proa de Bonf. 4 mil na proa de Bonf, Juliette, Bravo, Delta. 315. 4491. Você desapara 200, nós, 3491. 300 agora, mantendo, descendo para 4 mil pés. 400, desse mantenha o nível 050. Xané 6320, desça para 4 mil pés. 4000, 6320. Vai atingir o 040, trip 5491. Mantenha 4 mil pés, 5491, aguarde vetor para sinal ILS. Ciente, eu mantenho 4 mil, aguardando vetores para sinal ILS, 5491. Turi, boa tarde, Golo 780, formação Oscar. 780, boa tarde, desça para 060, chegada Mari, ajuste 1013. Mari, para o 060, 1013. Trip 5491, esquerda, proa 200. Esquerda 200, 5491. Romeu Lima Lima, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife, 12685. Olhe o 6320, pode desconsiderar 5000 em TAP? Desconsidere. Obrigado. TAM 3660, reduza para 1980 nós e desça para 2 mil pés. Reduzindo 180 para 2 mil, atualizado TAM 3660. 7 milhas, Airbus 310, na proa de Duna, descendo para 2 mil. Vamos passando aqui 229. 7. Aquilo Romeu, acho que já avisou com o campo? Afirmativo. Ok, a torre informa a chuva se aproximando neste setor. Mantenha as condições visuais e chame a mesma em 18.6. Ok, 18.6, Romeu, obrigado. Aquilo Romeu, Oscar, ciente do tráfego, chame final de 4 milhas da 17. Vento 190 graus, 3 nós. Chuva aqui no setor norte, ok? Sobre o campo, um chuvisco, pequeno chuvisco. Ok, eu estou visual com o aeródromo já, posso botar a proa ali um pouquinho à direita ali da rotatória para essa formação e essa chuva aqui, ok? Ok, só informo que tem um sequenciamento de duas aeronaves aqui na final, ok? Chame final de 4 milhas, se falhar comunicações ele se espera no setor. Ok, eu vou manter a rotatória para a direita ao zero, vamos ter só um pouquinho à direita aqui para essa formação que tem que encontrar. Você cruza de imediato, com você? Afirmativo. Tá livre, cruzamento e táxi, a minha escuta até o pátio militar, o limpo 01. 01, cruzando a pista. Torre, Salvador Azul 4076, passando Cifra. Ciente Azul 4076, o vento 190 graus, 14 nós. Altímetro 1013, padrão, pista agora liberada, pouso autorizado. TV Pouso Azul 4076, baixa travada. Pátio principal, ok? Remota 13, no principal 6315. Você lê a pressão aqui da base de Salvador? Afirmo. Obrigado. Essa aeronave é o antigo Electra? É. tempo que eu não via. Obrigado, irmão. Solo Salvador, muito bom dia. O trip 5489, da ciente da informação Oscar. Por gentileza, confirme qual que é a saída prevista para a Vitória da Conquista? Poli, Eval e Eval direto, Conquista, o trip. Qual o horário do plano? Ao 05 da próxima. Gente, tá um pouquinho cedo. Assim que o plano chegar no sistema, a gente chama o senhor pra cópia. A subida é Gol e Eval DCT. Ciente, Gol e Eval DCT, tá na escuta, é o trip 5489. Pés. 3.210 nós. 35400 para 4.000 pés, autorizado. Como é as condições de manter a presente velocidade até o pouso? Vou aumentar. Ok, então intercepte a final e aguarde a autorização de pouso. Quilo Romeu Oscar. Ok, nada, final já. Juliette Bravo Delta, voe na proa de Pelô, autorizado 3.000 pés. Na proa de Pelô, autorizado 3.000, confirma a justa? ILS, 3.660. 3.660, torre 18.6. Interceptou curso localizador 5491. 5491, 2.5 milhas para Duna, torre 18.6. 18.6, grátis. Estou em Salvador, trip 5491 no curso do localizador, mantendo 2.000 pés. Trip 5491, no número 2 para pouso, no zero, chame passando externo, trem baixado travado. Chamará passando externo, baixado travado, trip 5491. Estou em Salvador, tá 3660, trem baixado. Intensidade 1, que intensidade clareza 1, se for o tom 3660, continue aproximação e guarde autorização de pouso. Cheque o equipamento rádio. Confirme agora. A mesma coisa. Não existe. A cópia é paga na frequência do solo mesmo, ok? 1219. Estou na sua disposição, senhor, para a cópia. Estou na posição 500 da ordem. Ok, está autorizado. Maceió, 350 nível, via Peruísque 58, pista 1-0, decola. Subida Puca, transição Caju, controle 19.35 e o transponder é o 5-1-1-5. Autorizado 350 para Maceió, na via Peruísque 58, decola da 10, Puca, Caju, 19.35 é o controle 5-1-1-5 ao transponder pro gol 1924. Correto, chame pronto no portão 5, gol. Chama ele. Sando Salvador, azul 4076, direciona a alfa na sua escuta. Gente, azul 4076, continue em frente e chame antes da Juliette. Continue em frente, chamará superior a Juliette, 4076. 0. Reduzindo 210, gol na 7-0. Redução para 190 mais. Reduzindo 190, 5400. O azul 4076, ingresso agora na Juliette, portão 08. Aprovado ingresso de Juliette, portão 08, 4076. Gente, reporte farol de Itapuã. Está autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida gole, gole Eval, pós Eval DCT, o controle 1935 e o transponder é o 5135. Ciente, autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, saída gole Eval, após direto, controle 1935, entrando com onda 5135, pista 10, primeira curva direita. Correto, 35489, chame pronto para o pushback e acionamento no pátio de cargas. Chamará para pushback, 5489. Localizador, 6320. 6320, torre 186. 86. Torre 186, guardião 01. 6320, o chame passão externo, trem checado. Reportarei, 6320. Torre Salvador, guardião 01. Guardião 01, no sentido do tráfego, forme de setor sul da torre de controle. Para instruções, ingresso no circuito. Xené 6320, informação agora, chuva leve sobre o campo, ok? Tem aqui, chuva leve, 6320. Quero para Aracaju. Gestão 3566 está autorizado. Aracaju, 190 é o nível, 190. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, Puca Jamo, Jamo direto Aracaju, 1935, controle, 5130 no transponder. Para Aracaju, autorizado, nível 190, decola da 10, curva à esquerda, na saída Puca Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5130, controle 119.35, TAM 3566. Correto, 3566, chame pronto no portão 11. O 3566 informa que está pronto para postar estacionamento no portão 11. Autorizado, chame para o táxi, TAM 3566. Autorizado, vai chamar para o táxi, TAM 3566. TAM 3660, portão 01, está livre o ingresso a critério, ou Índia ou Juliette. Vai ser via Índia então, ok? TAM 3660 para 1. Firmo. São Salvador, 35491, livrou a pista. 0 graus, 13 nós. Livre pose, Xané 6320. Torre Salvador, uma boa tarde. Objeto 6720 está pronto, ponto espera 10. 6721, no seguinte, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera 6721. Vai, procede pro a aeronave da companhia aí. 35491. Isso, fazendo 02 para o Chuteado. 35400, seguinte, número 2 para pouso, continue aproximação, aguarde autorização de pouso. Chuva leve sobre o campo, ok? Ótimo. Juliette Bravo Delta autorizado, 2000 pés. Autorizado 2000, 903, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta autorizado, Duna. 2000 na base, Duna, ou Juliette Bravo Delta. Informação, boa tarde, vou. E o gol na 780. 780, torre 186. É, obrigado, pô. Para o Galeão, confirme. Afirmativo, o gol 1394. Agora sim, alto e claro a transmissão. Está autorizado, Galeão. Nível 3, 6, 12, 0. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El. Após Dael, Leda. Após Leda, DCT, Bidev. Em Bidev, intercept a Upper November 857, até Porto Seguro. Após Upper Zulu, 16, até Grufe. Em Grufe, intercept a Upper Zulu 14, e prossiga até Toquim. O controle, 119, decimal 35, acione 5116. Ok, está autorizado nível 360 para o Galeão. Decola do perfil da Dael com curva direita, Leda, DCT, Bidev, intercepta Upper November 857, Porto Seguro, intercepta Up Zulu 16, Groove, intercepta Up Zulu 14 até Toquim, aciona 5116 e o controle 7935. Este é o gol 1394. Gol no 394, correto cotejamento e chame nesta pronto para puxar e assinar. Calabrista. Improvista, 6320, René. O Xené 6320, ciente, continue o táxi em frente e reporte antes da Juliette. Antes da Juliette. O gol no 924, posição 5 para puxa e acionamento. Posição 5, autorizado, gol no 924, chame táxi. Chamarei táxi. Salvador, é o Mike Yankee Charlie. Mike Yankee Charlie, prossiga. Yankee Charlie, prossiga, solo. Trip 5400 no solo aos 4000, libera a direita, solo em 121, decimal 9. Libera a direita, solo 1219, 5400. 0, ingresse na segunda taxiway à esquerda, na Índia, portão 03. A Índia, portão 36320. O Salvador é o TAM 3566, pronto para o táxi, 3 horas de autonomia, 77 a bordo, alternando o Recife. Copiado, 3566. Aguarde só um instantinho pro táxi. Aguardando, 3566. Falo, Salvador, gol no 600, tá no meio, para puxa acionamento. Gente, gol no 600, aguarde um minuto. E temos a aeronave da TAM que vai iniciar o táxi partindo do portão 10. Você bateu, tá batendo, gol no 600. Solo, Salvador, trip 5400, na sua escuta, liberou. Trip 5400, ingresse agora na primeira esquerda, taxiway Kilo. Sua posição é a 07 do pátio de cargas, pátio 3. Vai parquear ao lado dos ATRs da companhia. Gente, livrando a esquerda, ingressando no pátio de carga, posição 7 no pátio 3 do trip 5400. Dan 3566, táxi autorizado via pátio, Juliette e Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre em 186 e o ajuste é padrão. Boa viagem. Táxi via pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera da 10. 1186, o TAM 3566. Grato, boa tarde. Gol no 600, coordene com a equipe de solo. Após a Airbus da TAM cruzar o través do seu portão, inicie no 06 e chame táxi. Após o TAM, vai iniciar e chama táxi no 600. Golo 780, solo aos 48, solo 21, decimal 9. 21, obrigado, boa. Web 6721, livre decolagem, vento 190 graus, 132. 780, boa tarde. Táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 780. Guardião 01, curtir para final, para 4 graus. Chame no solo controlado, 180 graus, 13 nós, Guardião 01. Chama no solo controlado, 01. Gente, gol 1924. Observe a aeronave à sua esquerda, da TAM, que está em táxi. Vai seguir a mesma como número 2 no ponto de espera. É, via Juliette Alves, no ponto de espera 186 a torre, o ajuste padrão, boa viagem. Vai seguir a aeronave da TAM, Juliette Alfa, 186 a torre, obrigado, boa tarde. Bono 780, observe o tráfego da TAM, e tráfego adicional da companhia. Após o Boeing da companhia, está livre prosseguir para o portão 4.